vai embora. Cansei de viver assim, mas nunca mais apareça, pois o meu coração está pedindo assim. Passou tão perto de mim que até seu perfume eu não esqueço jamais. Se não me quer, vai embora. Cansei de viver assim, mas nunca mais apareça, pois o meu coração está pedindo assim. Seu bem.